Zona 6251, decolar 257, controle 19935, bom voo. 19935, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Oceaneer 6251. Bom dia, Oceaneer 6251, contato radar. Sobre manter nível 360 da EL, da presente. Sessão 360 da EL da presente, grato, 6251. Web 6749, a linha decola 10, o vento calmo. A linha decola o Web 6749. Questionamento, portão de número 3, Web 5717. Web 5717, livre e chama para o táxi. Livre e chama táxi, eu dou na 7. Prova da posição CRAT. Coordenação, um minuto. Certo? vê se o Cono está autorizado direto CRAT. Grato, direto CRAT, Xaner 62, Cono. 35, bom voo. Obrigado, até a próxima. Webjet 6749, bom dia. Bom dia, Webjet 6749, contato radar. Sub, mantém o nível 340, foi da Elda presente. Vai voar da Elda presente, obrigado. Web 5896, coordenando com a equipe de solo, que após a aeronave da companhia retaguarda terminal pushback inicial táxi, está livre seu pushback, chama para o táxi. A gente coordenando com o solo, após a aeronave da companhia, está autorizado. Xanem 251, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325, bom dia. 251-3325, bom dia, bom trabalho. Taxi Web 5717, somos 129 a bordo, com 3 horas e 50, com fins alterna. Gente, Web 5717, India, reporte pronto, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, via India, reporta pronto, 5717. 7749, chame Recife agora, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Então, bom dia. Bom dia, obrigado. Web 5717, Alinda, colono 0, vento calmo. Alinda, cola 5717. Sete, decolado 210, controle 11935, bom voo. 935, obrigado. 7, 5, 7, 9, 7, decolado. 9:30, com 8, 1 a bordo, 3 horas, alterna Galeão, pronto para táxi. Gente, web 5896, Índia, reporte pronto no ponto espera, ajuste 104. E é para pronto, ponto espera 0114, web. Web 5896 está pronto, ponte espera da 10. Web 5896, Alinda, cola 10, vento calmo. Alinda, cola 10, vento calmo, 5896. 5896, decolada Zuno 5, controle 11935, bom voo. 935, web 5896. Salvador, web 5896, decolando Medael. 5896, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 340, voo e da Elda presente. Da Elda 340, muito obrigado, amigo. No 7, chame Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Objeto 57 no 7, copiou, Salvador? 1251, 3325. Bom dia. Bom dia. Gente da Delta, autorização Goiânia. Web 5808, Goiânia, aprovado nível 340, via Pesulu 17, Foxtrot Romeo Mike, Upper Whisky 10, Bravo Sierra Índia, Upper Mike 668, Golf em Oscar Índia. Decola da pista 10, perfil de saída Gole, transição Ofito com curva direita. Transponder 5572, controle 11935. 340 com um plano de voo via Upper Zulu 17 até Formosa, Upper Mike Upper Whisky 10 até Bravo Serra Índia, Upper Mike 668 até Goiânia. Controle 31935, do comando da 10, na Golio Fito 5572, eu transponda. Web 508 no 5, já está pronto para o pushback acionamento. Cotejamento correto, livre pushback acionamento, chame para o táxi, Web 5808. Chama o táxi. Salvador Approach, Go 1804, good morning. No 1804, Skunk Identity, Central Level 040, bom for arrival, Chimeta 1014, Go 1804. 040, bom for arrival, Go 1804. Rapidjet, Juliette Quebec. Juliette Quebec, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Isso que Juliette Quebec é autorizado a iniciar o reboque, reporte para o ingresso no pátio principal. Afirmativo, reportarei. Bom dia, Golo 995, tá com a informação Delta, chegada bom. Golo 895, aciona identificação, chegada bom, Fidesse mantém o nível 050. Desce até o 50, Golo 995. 08, 59, 4 horas, Galeão. Frente, táxi em frente, após Índia, após pronta, ajuste chama 014, é de 5808. Na 014, 5808. Salvador, Juliette Quebec, pronto para ingresso no pátio 1. Isso, Juliette Quebec, autorizado ingresso no pátio 1, no portão 03. Obrigado. Ponto de espera 5808, muito bom dia, pronto. Web 5808, Alinda, coluna 0, vento calmo. Alinda, coluna 0, 5808.